Seção 22. Dos Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Lenin. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 22. O Canto de Bug-Jargal. Traduzido de Vitor Hugo. Por que foges de mim? Por que, Maria? E gelas-te de medo se me escutas? Ah, sou bem formidável, na verdade. Sei ter amor, ter dores e ter cantos. Quando, através das palmas dos coqueiros, tua forma desliza, aérea e pura, ó Maria, meus olhos se deslumbram, julgo ver um espírito que passa. E se escuto os acentos encantados que em melodia escapam de teus lábios, meu coração palpita em meu ouvido, misturando um queixoso murmúrio de tua voz à lânguida harmonia. Ai, tua voz é mais doce do que o canto das aves que no céu vibram as asas, que vem no horizonte lá da pátria onde era rei, onde era livre, rei e livre, Maria, e esqueceria tudo por ti, esqueceria tudo, a família, o dever, reino e vingança, sim, até a vingança, ainda que cedo tenha enfim de colher este acre fruto, acre e doce, que tarde amadurece. Ó Maria, pareces a palmeira, bela, esvelta, embalada pelas auras, e te miras no olhar de teu amante, como a palmeira na água transparente. Porém, sabes, às vezes há no fundo do deserto o uragã que tem ciúmes da fonte amada, e arroja-se galopa, o ar e a areia misturando turvos sob o vôo pesado de suas asas. Num turbilhão de fogo, árvore e fonte envolve, e seca, límpida vertente, sente a palmeira um hálito de morte crispar-se o verde círculo da folhagem que tinha a majestade de uma croa e a graça de uma solta cabeleira. Oh, treme, branca filha de espanhola, treme, breve talvez tenhas em torno o uragã e o deserto. Então, Maria, lamentarás o amor que hoje pudera te conduzir a mim, bem como o cata da salvação, o pássaro ditoso, através das areias africanas, guia o viajante lânguido à cisterna. E por que enjeitas, meu amor? Escuta. Eu sou o rei. Minha fronte se levanta sobre as frontes de todos. Ó Maria, eu sei que és branca e eu negro, mas preciso o dia unir-se à noite feia, escura, para criar as tardes e as auroras, mais belas do que a luz, mais do que as trevas. Fim de O Canto de Bug-Jargal.